ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Hoje, dia 28 de outubro, é o dia do servidor público, né? Dia do funcionário público. E a gente presta nossa homenagem a todos os servidores públicos de Guaranésia, de Guaxupé, Arceburgo, Mococa, enfim, das mais de 50 cidades que a gente fala nesse momento. E eu convidei aqui para participar do programa a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Guaxupé, a Ana Cláudia Gurgel Fernandes. Ana Cláudia, seja muito bem-vinda ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes da Pássaro da Ilha. Parabéns, meus colegas de serviço público. Hoje, dia 28, é o dia que a gente comemora o dia do funcionário público. Então, parabéns a todos nós. E tem muita coisa para comemorar, Ana Cláudia? Temos bastante coisa para comemorar. Eu prefiro ver o lado positivo da coisa, porque já temos tantas notícias negativas, e se a gente ficar vendo só esse lado negativo, a gente desilude um pouco. O que o servidor tem para comemorar num dia como esse? No dia do servidor público, ele pode bater no peito, sou servidor público, com orgulho? Bom, acredito que sim, porque são muitas lutas que a gente trava no dia a dia. Porque as pessoas vê o servidor público de uma maneira meio negativa, às vezes, né? Mas só nós que somos servidores públicos que sabemos, assim, as lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Porque a gente atende o pessoal, né? A gente atende o chefe, né? Então, é uma luta diária, é uma luta muito grande que a gente tem. Então, e a gente tem muito o que comemorar. Isso fica no meio do caminho, né, Ana Cláudia? Algo que você falou agora que eu nunca me atentei, mas é a pura verdade, né? Vocês estão ali na frente, né, para atender a população e também tendo que obedecer, né, os superiores. É uma situação difícil, né? É muito complicado. Eu acho que principalmente a gente que é funcionário público municipal, a gente está mais perto, assim, dos chefes, né? Então, para a gente é muito mais complicado, porque a gente está perto da população e perto da chefia. Então, a gente é aquela coisa, assim, de desagradar um para agradar o outro. É. Então, para o servidor público, eu acho que principalmente o municipal, é muito complicado. E principalmente porque antes de xingar o prefeito ou xingar o vereador, a pessoa vai xingar o servidor. Xinga o servidor. A maior parte das vezes é isso. Acha que o servidor é que está má fé, que está agindo de má fé, que está atendendo. Que não quer fazer aquilo, tá? Mas não vê atrás do servidor o que está acontecendo. E onde entra o papel do sindicato? Você está à frente do sindicato já há 12 anos, né? Isso. Falado. Onde entra o papel do sindicato nessa história toda? O sindicato fica entre o servidor e o chefe do executivo, no caso, né? Então a gente fica naquela luta para melhorar as condições de trabalho do servidor. Então o sindicato também é muito mal visto, tanto de um lado quanto do outro. Tanto pelo servidor quanto pela chefia, né? Então o servidor muitas vezes acha que o sindicato está do lado do... acaba estando do lado do chefe, né? Fazendo, mas não é. O sindicato está do lado do prefeito, não faz nada para nós. E muitas vezes o prefeito, o sindicato está puxando demais aí pro servidor, não consigo pagar as contas depois. Tem tudo isso. Então eu nesses 12 anos que eu estou à frente do sindicato, eu procurei ser assim o mais sensata possível. Não adianta a gente, por exemplo, na negociação salarial, não adianta a gente querer 100% de aumento e depois o prefeito não ter como pagar. Então a gente procura sempre nas negociações de salário, de melhoria de trabalho, a gente procura tentando chegar num bom termo, num bom senso. No, né? Bom senso. Isso com bom senso. Com, né? Bom senso. O que é muito difícil, porque o servidor imagina que, lógico, quer mais. É. Sempre, sempre quer mais. Né? E o chefe do executivo sempre quer menos. E aí o sindicato fica no, nessa, na balança ali. Dessa discussão. É. Em 12 anos, quais foram os avanços que você viu no funcionalismo público? Lá de quando você assumiu até hoje? Olha, a nossa luta, principalmente agora, é muito grande. Nesses 12 anos, desde que eu entrei, a nossa luta grande, que nós não conseguimos ainda, é sobre um plano de cargo e salário para os funcionários da prefeitura. Isso nós ainda não conseguimos. Mas nós já conseguimos uma série de outros benefícios, né? Nós não tínhamos uma cesta básica, nós começamos com uma cesta básica. Aí depois vimos que a cesta básica não estava bem, não estava atendendo os desejos do funcionário, conseguimos passar ela para um cartão alimentação, em que o funcionário pode comprar o que ele... A cesta dele, no local que ele quiser, e aproveitar melhor, né, o valor. Então, agora estamos lutando para melhorar o valor da cesta básica. Então, tem uma série de fatores, uma série de coisas que a gente luta, às vezes até sem os funcionários todos saber, porque eu não sou muito de propaganda do negócio, de fazer propaganda, mas muitas vezes chega alguns casos, algumas coisas que a gente luta para poder melhorar para o funcionário. Eu vejo sempre falando dessa questão do plano de cargos e carreiras. Por que é tão difícil implementar isso? São os políticos que não compram abrigo, que não aceitam? Por que é tão difícil? Olha, é difícil porque, no caso, eu entrei na prefeitura e tem 19 anos. E desde o meu salário é igual o de um fiscal, eu entrei como fiscal. O meu salário é igual ao do fiscal que entrar agora na prefeitura. Você não tem nenhum privilégio nesses 19 anos? Não, não tem. De trabalho? De trabalho. Então é igual. Seria bom para o executivo, também para o funcionário. Então, uma motivação. Uma motivação. Né? Ele continuar ali exercendo as funções dele, né? E com mais seria, né? Seria o que eu acho que a parte difícil de se implantar um plano seria justamente essa, entendeu? Mais a parte financeira da coisa, do plano. Porque as outras coisas que a gente, né, que teria no plano, seria mais fácil de implementar. Mas a parte financeira de um plano de cargo e salário, eu acredito que seja mais difícil. Mas existe pelo menos uma conversa, você sente avanços para se rumar para isso, para essa implementação? Ou não adianta, você vai continuar brigando e a gente não vai ter isso? Olha, todos os prefeitos que entraram fizeram estudos, nós temos estudos, desse último também nós temos o estudo, foi feito uma série de estudos, montamos uma equipe, foi feito esses estudos, algumas coisas que a gente achava que não estava bom, aí foi aquela negociação até conseguir, mas está prontinho o nosso plano. Mas precisa, não foi ainda para o executivo sentar, mandar para a Câmara. Mandar para a Câmara, para a Câmara poder aprovar, para poder implementar o plano. O sindicato, os funcionários públicos de Guaxupé, eles são atuantes junto ao sindicato? Hoje Guaxupé tem mais de 1.000 funcionários públicos? Mais de 1.000 servidores? 1.000 servidores públicos. Quantos são ativos ali no sindicato? Tem uma ideia? Não, são pouquíssimos, pouquíssimos. Né? Sabe? Mas eu estava vendo, eu acho que isso é muito do brasileiro, eu acho que está muito no brasileiro. Hoje eu estava vendo um programa de manhã que estava mostrando uma assembleia também de um pessoal que mora num condomínio. De 1.500 que moram no condomínio, não tinha 20 pessoas nessa assembleia. Então, aí eu até me deu um pouco de... Eu falei assim, o brasileiro está ficando muito individualista, né? Porque mesmo quando a gente faz assembleias, coisas para discutir a questão do salário... A presença é mínima. A presença é muito pouca. Muito pouca. As pessoas não, é interessante, né? Vamos deixar que eles resolvem, né? É. E aí quando resolve, aí você já viu que palhaçada que fizeram lá? Aí não estão satisfeitos, é. Mas infelizmente é aquele negócio, você vai também falar por 20 que aparece, é difícil, num universo, né? De 1000, você vai estar ali representando 20 pessoas. Só pra que gente tão... ter uma noção, né, Cláudia, são mais de 1000 funcionários ativos mesmo ali no sindicato, que participam, que vão lá, dão ideias ou até críticas de repente. Quantos mais ou menos? Só pra gente ter uma base. Olha, numa... Chega a 100? Não chega. Não chega a 100? Não chega. Que coisa, né? Impressionante, né? Deveria, né? Deveria. Ter um número maior, né? Até pra ter mais força, e né? Mesmo também porque pra gente saber o que que as pessoas pensam, o que eles pensam, o que precisa, né? Porque chegam alguns casos, algumas coisas pra gente, mas a maioria das vezes nem chega. É. Ah, mas aí depois aí, o sindicato não fez nada. Não fez nada, não. É como, você não tem como adivinhar. Como é que você vai fazer? Não tem uma bola de cristal lá, né? Você não tem como adivinhar. E às vezes chega por terceiros, né? Né? Falaram que aconteceu isso lá. Né? É. Fulano falou que aí vai e não se resolve. A tal rádio peão. É. Ó, Ana, eu tô conversando aqui com a Ana Cláudia Gugel Fernandes, hoje dia 28, né? Dia do servidor público. Vou fazer um intervalinho comercial e a gente volta a conversar com ela. Eu quero falar aqui sobre a questão da estabilidade do emprego, né? Será que essa estabilidade no emprego também não gera muito as críticas que a população faz, às vezes, aos servidores públicos? A gente vai discutir esse assunto daqui a pouquinho com a Ana Cláudia, aqui no programa Expresso deste sábado. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, hoje atravessando um pouquinho com certeza o tempo, né? Do programa Expresso. E agora, Ana Cláudia, eu queria justamente entrar nessa questão da estabilidade do emprego, que muita gente é favorável, muita gente é contra a estabilidade do emprego do servidor público, né? Essa estabilidade de emprego não acaba gerando uma acomodação, né, ao servidor e acaba muitas vezes causando o tal do mau atendimento, que é um dos pontos que as pessoas mais criticam o servidor público? Olha, desde a Constituição de 1988, tem um artigo lá em que fala que o servidor público, todo ano, ele tem que ser avaliado e ele pode, sim, perder essa estabilidade, perder o seu emprego. Só que, infelizmente ou felizmente... Como a maioria das leis do Brasil. A gente não vê a aplicação dessa lei. Existe a estabilidade do emprego, é justamente por causa que, como a gente, como o prefeito, né, a cada 4 anos pode ser mudado, então o funcionário correria o risco de apoiar um candidato que perdeu e numa dessa entrar o prefeito, então te mandar embora. Apoiou outro candidato, vou te mandar embora. É. Que infelizmente existe. Acontecia muito no passado. É. Hoje não existe tanto, mas às vezes o prefeito acaba colocando o funcionário para trabalhar no lugar que ele, né? É. Então, a estabilidade veio justamente por isso, para isso, entendeu? Para cortar esse problema, porque eu não gostava de você, te mandava embora. Mas está em risco essa questão da estabilidade. Foi aprovado, inclusive, na comissão, né? No Senado. Né? Então, o fim da estabilidade. Agora, acontece o seguinte. Numa empresa particular, você recebe o fundo de garantia por tempo de serviço. O que é isso? É justamente para... Se você é mandado embora sem justa causa, você tem um fundo ali. Aquela poupança. O funcionário público não existe, justamente por quê? Porque ele já tem a garantia do emprego. Ele não precisa do fundo de garantia. Ele não precisa de um fundo de garantia. É. Então, muitas vezes, até os funcionários acabam ficando bravos. Ah, mas a gente não tem fundo de garantia? Não, não tem, porque o fundo de garantia é justamente para isso. Nós já temos a garantia do emprego. Mas e agora, se caso for realmente aprovado, passar por todas as instâncias e for aprovado o fim da incibilidade, como é que fica? Vai ter que ser criado um fundo de garantia? Então, eu acredito que deveria existir, então, um fundo de garantia. Ou eu acredito que essa lei, essa nova lei, seria justamente para... seria o que é o que está na Constituição. Que é você ser analisado por um... Porque fala, né? Prevê a demissão do servidor por insuficiência de desempenho. É. Né? Essa lei fala, é o que já está na Constituição. É o que está na Constituição, porque na Constituição fala de você ter uma avaliação de desempenho. É que os nossos políticos não costumam ler muito a Constituição, então deve ser por isso. Aí você, então, iria lá ser analisado por uma comissão. Aí nesse ponto eu acredito que vai entrar bem o papel, vai melhorar o papel do sindicato junto ao servidor, porque o sindicato vai estar defendendo o servidor, o bom servidor. A gente não defende o mau servidor, entendeu? Sim. Concordo realmente que o mau servidor deva perder o seu emprego, mas tem que ter uma análise bem feita, um critério. Não porque você tem o olho claro, eu tenho o olho castanho, então eu vou te mandar embora. Eu não gosto de... Tem que ser algo muito criterioso, até pra gente não entrar naquela questão política, porque a gente sabe que, infelizmente, principalmente em cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, eu sei que o fulano apoiou tal candidato, eu sei que o outro apoiou tal, a gente pelo menos tem essa noção. Né? E acaba caindo nesse risco, né? Entrou um prefeito lá de um grupo X, o cara do grupo Y não faz parte mais daqui da prefeitura, vou mandar ele embora. Aí pega, tira aquela leva, coloca uma nova turma minha, aí dali 4 anos muda de novo, e assim, então fica muito complicado realmente. Essa questão do sindicato que você falou também, nessa reforma aí trabalhista também, a questão do sindicato também é colocado muito em jogo, né? Até o fim da contribuição sindical. O servidor público também entra nisso também ou não? A contribuição sindical, vai ter muitos sindicatos realmente que vão acabar. Entendeu? Vai ter alguns sindicatos que vão acabar. Precisa dar uma limpada mesmo, né? Que vive dessa contribuição sindical. A gente, graças a Deus, a gente não depende dessa contribuição sindical. É bom? É bom. Entendeu? Mas não faz tanta diferença no nosso caso de Guaxupé. Não faz tanta diferença. Por quê? Porque nós já temos alguns funcionários que são filiados ao sindicato e que têm essa contribuição mensal. Então, porque a contribuição sindical é uma vez no ano. Sim. E tem sindicato que consegue viver com isso. Consegue. Mesmo porque sei de um sindicato que é só o presidente. Né? Ele não tem empregado, uma não tem cadeira, né? E um cachorro para vigiar a porta. É na casa dele, o sindicato funciona na casa dele, entendeu? Então, para ele, a contribuição sindical é ótimo, dá para viver. Dá para viver inteiro, o ano dependendo inteiro. Do número de agora, pagamento. Para a gente que atende mais funcionários, que nós temos uns convênios, então, para a gente não. Mas nós não dependemos só dessa contribuição. Então, vai ser assim, ou vai se mexer para, né, uma cutucada nos outros sindicatos, federações, para poder melhorar. E para poder brigar, filiados, né? Ir atrás, mostrar serviço realmente. Porque tem federação, tem coisa que só arrecada dinheiro da gente. Temos sindicatos, temos milhares, né, no Brasil, infelizmente. Não, porque aí nessa contribuição sindical, uma parte vai para a federação, uma parte vai para o Ministério Público, Ministério do Trabalho, e outra para a confederação. Então, fica uma parte só para o sindicato, não é tudo pro sindicato. Então, a gente tem ainda federação e coisa que era só para arrecadar o dinheiro na hora que você precisava, que a gente, principalmente, né, a gente que é aqui do sul de Minas, eles ficam mais para lá de Belo Horizonte, então nunca fizeram nada pelo sindicato. A maioria dessas federações não fazem nada aqui para o sul de Minas, né? Ficam mesmo ali no centro de Belo Horizonte. Então, para a gente é complicado realmente. Então, eu acredito que até vai dar uma melhorada. O que causa mais insatisfação hoje na carreira pública e na carreira de servidor? Insatisfação. Insatisfação? É. Olha, eu acredito que seja... vou falar pela gente lá, essa falta do plano de cargo e salário é uma grande insatisfação. É a grande luta, né? É a grande luta, é. Forma que você fala, né? Porque, né, é muito triste você estar ali, né? Ontem teve uma comemoração lá em Guaspé e tinha gente com 40 anos de prefeitura. É, você tá falando de 19, imagina a gente com 40 anos. E que realmente o salário dele é igual de quem entrou no último concurso. É. Precisa ter critérios, né? Também não pode ser um exagero, né? É. Mas tem que haver isso, né? Essa progressão e essa valorização, tem, né? Essa pessoa que tá há 40 anos. É. A experiência que foi adquirida, né? O trabalho todo, a vida dedicada. Dedicada. Né? É, eu acredito que falta um pouco de valorização pro funcionário nesse ponto. Desafio então do sindicato é conquistar isso? O seu desafio pessoal como presidente é esse? É, desde que nós entramos foi esse. A gente continua lutando. É. Teu mandato vai até quando, Ana? Termina daqui 3 anos. Ah, então você já é o... É, tá, eu tô no quarto mandato recentemente. É. Tem mais 3 anos pela frente. Bom, temos mais aí alguns anos de mandato do Jarbinhas, então a gente tem esse. Tem mais 3 anos também do Jarbinhas. E um próximo aí, né? É. E um próximo para você lutar. Então, eu espero que saia, porque já está tudo pronto, tudo bem encaminhado. A gente espera, vamos torcer por isso. Como é que a gente faz para ser um servidor público feliz? Tem uma fórmula? Já que é uma classe, infelizmente, tão criticada, às vezes injustamente, às vezes justamente também, a gente não pode tapar o sol com a peneira, às vezes de forma justa. É, porque todo lugar tem o mau funcionário, claro, também, então não vou falar evidente. Que todos os funcionários são uma maravilha, mas todo lugar tem. Só que, infelizmente, a gente é muito mal falado, né? Funcionário público é muito mal falado. Às vezes por causa de um, aí já... Generaliza, infelizmente. Todos. Né? Agora, para ser um feliz, né, na carreira, eu acredito que a grande maioria, a gente fica triste quando vê uma desvalorização, quando vê uma injustiça, às vezes com algum colega, alguma coisa, algum colega sendo maltratado, às vezes por causa de política, por causa de uma pessoa, né? Porque a gente tem uns critérios a seguir, né? A gente vê muito, principalmente na área da saúde, chega no posto, quer ser crítica, né? Quer ser atendido de imediato, não tem como ser atendido de imediato. Mas não é culpa do funcionário. Não é o funcionário que determinou aquilo. Ele está seguindo regras. É. E às vezes até a gente que é funcionário é atendido dessa maneira. É. A gente não tem prioridades em nada. E a questão da saúde ainda tem mais um agravante. Eu sempre falo aqui porque eu tenho um programa durante a semana e eu recebo muitas reclamações de Guaxupé, de Guaraná, a gente já foi muito mal atendido no posto, sei lá, do Tabuão, em Guaxupé, ou então algum PSF aqui de Guaranésia. E a gente tem que entender também que o funcionário público que está na área da saúde, ele tem uma pressão muito grande, né? Porque ninguém quer estar ali, né? Quando vai ali, já está no extremo, né? Então a pessoa já chega ali cansada, às vezes com dor. Né? E aí precisa ser atendido. E aquilo vai ser. O funcionário vai acumulando aquele peso, aquela energia negativa, né? É muito complicado. É muito difícil mesmo. Mas eu vejo que a grande maioria atende o pessoal assim, dentro dos limites que que a pessoa pode fazer. Entendeu? Só que eu vejo, principalmente na saúde, o estresse realmente é muito grande. É muito grande. E aí, às vezes, a pessoa acaba estourando no momento que ela não poderia estourar. Né? E aí gera todo. Ou às vezes fala uma coisa, eu vi outro dia uma funcionária. Eu para uma senhora. Não, minha filha. Quando ela falou minha filha, a mulher estourou com ela. Mas ela não era... Né? Era uma maneira... Direção, era só uma maneira de conversar, de falar. Então, uma explicação que poderia sair ali virou um motivo de briga, infelizmente. É. Cláudia, queria te parabenizar, viu, em nome de todos os servidores públicos aqui da nossa região, né, já que hoje você está aqui representando todas as 50 e tantas cidades que a gente está falando agora. Muito obrigado, parabéns pelo dia, viu? A gente espera que a população entenda um pouco mais esse trabalho de vocês, que é tão importante, né, para o funcionamento da cidade, né? Porque muitas vezes a gente acaba não compreendendo, né, sendo mal compreendidos, né, os próprios servidores. Muito obrigado, parabéns. Porque é muito importante o servidor. Né? As pessoas não se dão conta muitas vezes, mas imagina uma cidade sem servidor público, sem um servidor público. Se, né, de repente resolve todo mundo parar, nada funciona na cidade. Imagina uma greve de servidores públicos? Nada funciona na cidade. O caos que vira as cidades, né? Então, eu queria assim que as pessoas, a população de maneira geral, pensasse mais no servidor, visse o servidor como uma pessoa, um ser humano que tem família, que tem casa, que precisa de uma série de coisas também, que também está passando por problemas. Sim. E a gente não ganha também rios de dinheiro, então a gente também tem problema. O serviço público, né? Que a gente também tem problema financeiro, então tem doenças, tem uma série de coisas, né? E, então eu queria assim que as pessoas valorizassem mais o serviço público. É. A gente espera que isso aconteça. Espero. Muito obrigado pela tua participação, viu, Ana Cláudia, por ter vindo até Guaranésia, até a Pássaro da LFM. Espero recebê-la mais vezes, viu? Obrigado, obrigado pelo convite. Parabéns aos meus colegas. Até mais. Valeu, brigadão. Obrigado. Vamos fazer um intervalo comercial e eu volto já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.